Muito bem, nós estamos aqui em Cândido Salles hoje, um evento aqui, numa ação muito importante, com a participação da FETRAF Bahia, da CA e com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Cândido Salles. Fale para a gente aí, Rosival Leite, você que é representante da FETRAF, o que vai acontecer hoje aqui no município? Hoje nós estamos tendo um evento que faz parte de um conjunto de ações da FETRAF e da CA para incentivar a questão da habitação rural. A FETRAF, na Bahia, já tem 5 mil casas do programa PNHR entregue em mais de 70 municípios. Cândido Salles, inclusive, foi um dos municípios, e Vitória da Conquista, que foi contemplado já em outros grupos de habitação, seja do PSH ou seja do PNHR. Recentemente, estamos construindo em Vitória da Conquista, a partir de uma ação da CAI, do deputado Valdenor Zé Raimundo, na comunidade de Buqueirão, uma comunidade quilombola, 70 unidades habitacionais, e os deputados e também o nosso companheiro Edilto, que é tesoureiro da FETRAF, tem se imbuído para a gente tentar trabalhar bastante forte o tema do quilombo em Vitória da Conquista e certamente em Cândido Salles. Mas essa atividade de hoje ela vai além, que nós junto com a CA vamos estar trabalhando grupos de habitações. Cândido Salles já tem uma proposta em fase final na Caixa Econômica Federal e aqui hoje nós vamos estar discutindo com as associações, com todos os parceiros, a possibilidade de outras propostas pela própria Caixa e pelo Banco do Brasil, que também é agente financeiro executor de PNHR. Então a missão é passar para as lideranças de associações, de órgãos públicos, municipais, estadual e regional, o processo de tramitação para as associações e seus parceiros ter conhecimento e poder, de fato, reunir com mais celeridade e mais condição objetiva os documentos necessários para que, de fato, se contrate. E num ambiente importante, nós, como eu já falei, tem mais de 5 mil casas entregues, então desde 2001 estamos nessa estrada com o tema habitação. Então, se tem algum tema que a gente conhece muito bem e que somos parceiros da Caixa Econômica Federal, quero até mandar um abraço para o Zé Ronaldo, parceiro de todas as horas aqui, superintendente da Caixa, amigo da agricultura familiar. Então, para nós é importantíssimo que as pessoas saiam preparadas para que no ano de 2016 e nos anos seguintes a gente possa avançar combatendo o déficit habitacional rural. E a gente observa que hoje a casa está cheia aqui, muita gente participando, inclusive pessoas da zona rural, né, aqui do município de Cândido Salles, dado a credibilidade aí do projeto, não é isso? Não tenha dúvida. Primeiro, o governo Dilma, o governo Lula, criou a condição das pessoas acreditarem em ter sua moradia, que isso é um debate que ele deve ser aprofundado na sociedade. Então, são milhões de casas que foi entregue no Brasil inteiro. E o rural, óbvio, a gente precisa ter mais, porque tem uma condição deficitária desde os documentos da propriedade, que estamos trabalhando forte com os deputados aqui da região e com o governo do estado. Eu tenho empativado com o governador Rui a necessidade da questão de avançar no título da terra, né? De você ter a regularização fundiária resolvida, porque é a porta de entrada também, não só para habitação, mas para todos os créditos, seja ele crédito agrícola, crédito habitacional, entre outros. Então, é uma oportunidade gigante que a gente tem de debater com a sociedade esses temas e, de fato, os nossos agentes políticos se imbuírem ainda mais, além do compromisso que já tem, que é muito grande. Eu já citei que o deputado Zé e o deputado Valdenor têm me cobrado bastante uma atenção especial para essa região e eu estou vindo para aqui justamente nesse intuito. E amanhã vamos estar reunindo, inclusive, todos os sindicatos nossos em conquista para a gente tirar uma agenda positiva, para junto com o gabinete dos deputados, a gente também dar uma trabalhada para fortalecer não só o município de Cândido Salles e de Conquista, que são municípios da FETRAF e muito forte, mas outros municípios também vizinhos. Então a gente já está vendo Belo Campo, Tremedal, Condeúba, Mortugaba e toda a região. Eu acho que esses são passos importantes que a sociedade civil vai dando para ajudar a complementar uma ação tão importante como essa, como é a habitação. A habitação ele tem um tripé muito forte, que é levar desenvolvimento para o país, gerar emprego e renda para trabalhadores, porque quando você faz casa rural, você beneficia o agricultor, inclusive, com a moradia digna, mas por trás também você aquece a economia do município, você cria perspectivas de emprego na comunidade, que às vezes tem dificuldade em alguns municípios disso. Então, além de você inserir o cidadão que estava à margem num processo de qualidade de vida, de saúde, e tem toda uma mudança, tem toda uma nova caracterização que se dá em torno disso. Além das ações sociais que o governo federal e a Caixa, imbuído na habitação também, tem colocado à disposição da nossa turma do campo, que, eu repito, sempre teve a margem nesses 12 anos, com todas as dificuldades que possa ter, tem um avanço significativo. Se for pegar os números, a habitação rural era zero, hoje você já tem uma quantidade significativa. Só a Petrap fez 5 mil, então significa que só na Bahia deve ter umas 20, 30 mil unidades habitacional rural, que outros movimentos também, outras organizações, associações, MPA, outros parceiros também executam de forma responsável, né? Então, acho que isso é um marco também para as organizações do campo e para o agricultor familiar.